Salvador, Azul 4234. Azul 4234, controle Salvador, contato radar, turma Terniga 330, via saída Puca. Sente, via Puca, 330 nível, Azul 4234. Salvador, bom dia, voo no 159 do Ponte Pena da 10, pronto para decolagem. Para 759, ali mantém peixe no zero. Ali mantém 10, 759. Teste 59, autorizado decolagem, pistão 10, vento 120 graus, 10 nós. Autorizado decolagem da 10 para o gol 1759. Controlista 3304 transfere, passando 240, 160, 5 segundos. A 3304 acende a identificação desse mantém a nível. Desse mantém a 4 mil pés, ajuste no 0 no 5 via, chegada bom. 7 via para 4 mil, 3304. Autorizaria a prova de Aracaju ou de Orago para o Azul 4334. Aguarde coordenação. Voo 9759, decolar 205, controle 120 decimal 8. 208, voo. 759. 8. Este direto, Rodel Fox 018, Azul 4234, agradece. O Azul 4981 está interceptando o glide, está no localizador visual com o campo. Azul 4981 não compete a aproximação, chame torre em 118, 1995. 1895. Controle Salvador, bom dia, gol 17. Corre Salvador, bom dia, Azul 4981 no ILS, visual com o campo. Azul 4981, ajuste no 0, no 5, reporte baixar travado. Reportará. Cadastro mantém nível 360 via saída da EL. Atenção 360 via saída da EL, gol 759. Baixou e travou azul, 4981. Azul 4981, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso azul 4981. Azul 4234, passando no nível 145, chame centro Recife, 126, decimal 85, por favor. Gente, Recife, agora 2085, azul 4234. Ah, agora sim. Contato mudar. Vê se mantenha nível 050 via chegada Mari, gol 2199. 050 via Mari, gol 2199. M312, autorizado final do ILS, que foi para a pista no zero, reporte localizador. Autorizado ILS, reporte para a localizadora, acionar M312. Azul 4981, solo ao 09, direita no 121, decimal 9. Direita e 1219, obrigado. Exército 1025, prossiga. Exército 1025, mantenha a linha do litoral, 500 pés, em condições visuais, ajuste 1095, reporte farol de Itapuã. Sim, manterá do litoral, reportará farol de Itapuã, ajuste 1025, exército 1025 com ala. Exército 10025, acione código transponder 0222. Ciente, código transponder 0222 para o exército 025 com ala. Sou 2199, número 3 na aproximação, reduza para 2309. 230 mais 2199. O Channel 6312 estabilizou o final INS X-Ray, pista 10. O Channel 6312 complete final do procedimento INS X-Ray, chame torre 118.95. Chama torre 118.95, o Channel 6312, bom dia. Bom pulo. Chamador, bom dia, Channel 6312, sinal INS X-Ray, pista 10, passando externo. Channel 6312, ajuste no 095, reporte baixado travado. Reporte anal, Channel 6312. 395, gol 759. Tan 3304, sem restrições, desça para 2 mil pés. Ajuste no 095, autorizado final do procedimento INS X-Ray da pista 10, responsabilizado. Positivo, sem restrições, desce para 2000, reporta estabilizado o TAN 3304. Você que aproxima, só aguardando o chaneamento 312. Chame 312, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Ele pouso, pista 10, chame 312. TAM 3859, bom dia. Chegada BOMF, desça para 060, ajuste na 095. 060 com o BIC. TAM 3304, prossiga. Inicialmente o perfil TAM 3304. TAM 312. Falou, zona 5, direita, não estou usando decimal 9. Direita, 219, o Channel 6315. 6312, perdão. Ou 2199, reduza para 2009. 2009. Exército 10025, visual com campo? Afirmativo, visual com campo. Para ingresso no circuito, chame torre 118.95, Exército 10025. Chama na torre, na 118.95, Exército 1025 com ala, grátis. Torre Salvador, bom dia, Exército 1025 com ala. Jetson 025, prossegue via litoral sul, reporte através sul da, no, da torre, através sul da torre para o cruzamento do campo, prosseguindo para o pátio militar. Ciente, reportará através sul da torre, Exército 025. Estabilizado no curso localizador, TAN 3304. TAN 3304, complexo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 3304. Voo 2199, desça para 2000 pés, ajuste 90 no 5, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pistão 90, voo estabilizado. Somos tráfego que o precede a 8 milhas. Com 185 de ground speed, tráfego que o precede, avanço 320. Sim, autorizado em LF, do 1-2-1-9, etc. 2-1. Dinheiro não interfere com a aproximação. Gente, do tráfego do setor sul, não tem visual. Reporta o trem checado mais tarde, 3304. Exército Brasileiro 1025, mantém o setor sul sem interferência com o eixo da 10 de aproximação, aguardando instruções para cruzamento do campo. E 23. Exército 0251 ala, vai fazer 360 no setor sul, aguardado. Afirmativo, 360, curva pela direita, aguardando para cruzamento do campo, Exército 0251. Vai checar no 3304. 3304, pouso autorizado, pistão 90, vento 120 graus, 90 nós, altímetro 0015. 10015, livre pouso, 3304. Oi, Salvador, bom dia, 2, 7, 9, 6, aproximando para o ponto de espera da 1-0, pessoal, pela nave. Ajuda 7, 9, 6, mantém o ponto de espera. Ok. ILS, gol 2199. O 2199, complete o final do procedimento ILS X-ray, chame torre 1118, decimal 95. 2895, 2199, obrigado. Salvador, gol 2199, LS 190, bom dia. Gol 2199, bom dia, ajuste 190, 95, tinha aproximação, guardando pista livre. É, aguardar, 2199. Sou Salvador, exército 1025, tem condições de aproximar as quatro aeronaves para estar disso aí da base, parte militar. Negativo, mantenha setor sul. Forma um bogue da Gol aproximando para pouso, pistão no zero, em seguida será autorizado, ok? Mantenha o setor sul aguardando instruções. Ciente, manterá, exército 025 com ela. Portal 3304, solo 23, direito no 21, decimal 9. Gol 2199, pouso autorizado, pista 1-0, vento 120 graus, 1-0 nós. É livre pouso, gol 2199. Meu hotel Juliette Serra, livre descida para o no meu pés, ajuste na 095. Informo que o tráfego informado está em ala. Afirmativo. Paciente do tráfego em ala. E vai descer sempre o pés, para bem contabilizado. Hotel de medição. 3859, desça para 2 mil pés, sem restrições. Ajuste na 095, autorizado final do procedimento ILS X-ray da pistola no 0, responsabilizado. Gol 2199, solo aos 26, direita 121, decimal 9. Direita 219, gol 2199, obrigado. Exército Brasileiro, 1025, tempo autorizado, pistão 10, vento 120 graus, 10 nós. 1025. Apaga o meu hotel Juliette Serra, visual com campo. Afirmativo, está visual com campo e com quatro tráfegos seguindo em direção ao campo, porque a Juliette Serra precisa do pé. Para ingresso no circuito, chame torre 1118 decimal 95. Apaga o meu hotel Juliette Serra. 1-1-8-9-5, grato. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeu, hotel Juliette Serra. Hotel José de Serra, mantém a espera no, no vertical do farol de Itapuã. Ajuste 1-0-5, a intenção pouso 1-7? Afirmativo, intenção de pouso 1-7, está visual com 4 tráfegos no sentido da base aérea. Presidente, Hotel José de Serra, 4 tráfegos do Exército Brasileiro, Alfa Serra 5-0 pousando pistão 1-0. Ingressa a perna, circuito não padrão do 1-7, base pela direita, porte na curta, o Hotel José de Serra. Quem é autorizado então, ingresso no tráfego da 1-7. É reportar na curta final o Hotel de Messias. Exército Brasileiro 1025, Solos 30, livrar à esquerda, agilizando, na medida do possível, via Taxi Hotel, reporte pista livre, 1025. Ciente, o Exército vai tentar agilizar na medida do possível, grato, bom dia. Aguarde, Azul 2746. Hotel de LED Serra, pouso autorizado, pistão 1-7, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós, pouso parado, cabeceira 1-7, Hotel de LED Serra. Autorizado, pouso 1-7, mas eu travo, Hotel de LED Serra. Pouso parado aqui, cabeceira 1-7. Afirmativo, parado no cabeceira. Bom dia, 3859. 3859, ajuste no 0-5, reporte baixada travado. Baixada travado, passando no dia. Aguarde autorização de pouso, então 3859. Está 3859, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Pouso, está 3859. Hotel José de Serra, Solos 32, confirmando parte 4. Segurando a direita, a estação na frequência livre, bom dia, Hotel José de Serra. Mantenha-se em condições visuais, 3.500 pés, ajuste 1-0-5, na proa da rotatória, remoção para descida. Azul 2796, visual com rebote da tela curta final. Faz o pouso tráfego ali, mantém fechando a zero, azul 2796. Azul 2590, bom dia. Voe Mari para interceptar a chegada Mari. Ajuste no 095, desça para o 050. Descendo para o 050, voando Mari e nível azul 2590. Salvador, exército 025 alta, no solo controlado, desvanta a frequência, bom dia. Pede bom dia, exército 1025. Na 3859, solo as 34, direito 121, desceu 9. Direito 219, desceu 3859. Bom dia, gol 095, no ponto de espera da 10, pronto para decolar. 095, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Azul 2796, busco autorizado decolagem, pistão 10, vento 120 graus, 10 nós. Decolagem, 2796. Bom, 095 ali, mantém, fecha no 0. Ali mantém, não, no 0, 0, não. O 2796, decolado aos 3:30, controle, 120, decima 8. 208, 2796. Controle Salvador, bom dia, azul 2796. Azul 2796, bom dia, contato radar, via saída Conde, submantenha 170. Subindo 170, via Conde, o 2796. 095, autorizado decolagem, pistão 10, vento 120 graus, 10 mais. Decolagem da 90, 10 aqui. Rapatango Vitor Bravo Isque, bom dia. Mantenha-se em condições visuais, ingresse no corredor Caça Prego, ajuste em Salvador 0015. Rapatango Vitor Bravo Isque, gente, mantenha a Golf 677, o 095 em condições visuais. Bona 095, declara 3 de 9, controle 120, decimal 8. 120, decimal 1, Matinão, 095. Controle Salvador, bom dia, gol 1095. Bona 095, bom dia, contato radar, via saída Arbor, submantenha 360. Via Arbor, submantenha 360, 095. Bona 097, informa o tráfego 11 horas, 2,6 milhas, rumo nordeste, passando 089 para o 050, Alfa Tango 72. Bona 095. Prossiga. Autorizado direto, Elefa. Está presente, Elefa, 1095. Azul 2590, sem restrições, desça para 2.000 pés, ajuste 1095, autorizado final do procedimento ele é extraída a pistão, 10 responsabilizado. Ok, 2.000 pés sem restrição, 1015, autorizado ele é extraída, depois reportará estabilizado, 590. Azul 2590, confirma efetuando algum desvio? Não, negativo, tá voando na 2590. Azul 2590, informa que está ligeiramente à esquerda, uma milha da estrada. Ok, senhorita, está com vento muito forte, o 2590. Ah, sim. Reporte estabilizado, Azul Marqueiro Zulu, reporte no táxi Papá. Azul 2590, o completo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. 095, obrigado, bom dia. Bom dia, bom pouso. Torre Salvador, bom dia, Azul 4299, pode ser a próxima. Azul 4299, ali decola, fechando 0, vento 120 graus, 109. A linha de escola na 1-0, azul 4299. Oi, Salvador, bom dia, azul 2590. Azul 2590, ajuste no 095, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Azul 2590. 2015, aguardando a autorização, 2590. Cruzado Lima, Cruz Zulu, Quebec, Mike na Lima, solo 1219, vai prosseguir até o 43. Oi, Salvador, muito bom dia, tá? 3179, estou te esperando no 0 próximo. Mas é ponto de espera, tá? 3179. Equador de 99, autorizado, decolagem, pistão no 0, 120 graus, 90 nós. Decolagem. Azul 2590, pouso autorizado sistema 0, vento 120 graus, 109. Pouso autorizado da pista no 0, baixou e travado 2590. Azul 4299, decolado às 49, controle 120, decimal 8. 1208, 4299, obrigado, pontinho. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 4299, passando 1 mil pés no perfil da Dael. No 4299, contato radar, SUP mantenha 340 via saída da El. 340 via saída da El, Azul 4299. Tá 3179 ali, mantém pistão a zero. Sim, mantém 0, tá 3179. Bravo Itotango, livre acionamento, reporte táxi. Azul 2190, solo 50, direita 121, decimal 9. Direita 219, azul 2590. Controle Salvador, bom dia, gol 1160, cruza 200, quem tirar o céu? Zona 1160, via chegada mar e desça para o nível de voo 050. Ajuste na 095. Desce via, chegada mar, 1015, desce para 050, ou gol 1160. São 3179, autorizado em colagem de pistão no 0, vento 120 graus, 109. Iniciando 3179. Prossiga, papá papai é com papá terra. É. 121, decimal 9. De 9, foi direto Leda. Informa o tráfego na sua posição de 11 horas, 18 milhas, rumo nordeste, mantendo 095, Papa Alfa 34, 32, correção. 4299, está presente aprovando Leda. Decolada 53, controle 120, decimal 8. 08, muito bom dia, 3179. Salvador, muito bom dia, tá 3179. São 3179, bom dia. Contato radar, submantenha 300 via saída da El. 300 via da El, 3179. passar a Tasca ali, Maia, para guarde para táxi. Aguardando. Aqui tem um tráfego em cruzamento na terminal, mantendo 095, Papa Alfa 32. Afirmativo, restrito 080, tá, 3179. Possibilidade do 3179 vá direto Leda? São 3179, autorizado direto Leda. Salvador, azul 4299. Liga azul 4299. Possibilidade de coordenar com Centro Recife, está presente o voar na prova de TT ou Tadna. Agora de coordenação? Na sua escuta. Papa Romeo Índio 90 Alfa, livre descida para o 1500 pés, ajuste no 095. Reporte visual com campo. São 3179, sem restrições, submantenha 300, tráfego informado agora na sua posição de 3 horas, 10 milhas, 1 Nordeste, mantendo 095, Papa Alfa 32. Sim, restrições 300. Azul 4299, autorizar direto pro base. Direto pro base, o 4299, obrigado. O 3179 pode pôr a motiva? Não, 3179, agora coordenação com o centro. Sim. Sério, transponder para 5100. Azul 4299, chame Centro Recife. 133.25, alterna 133.95. Recife 133.25, alterna 133.95, azul 4299. Obrigado, bom dia. Dia, bom voo. Azul 2796. Na escuta, consiga. Faça a posição Conde, serviço radar encerrado, submantenha 1970 e chame Aracaju, 120.3. 203, bom dia. Bom dia. Gol 1160, sem restrições, desça para 2000 pés, ajuste na 095, autorizado final do procedimento ELS X-Ray da pistão 1-0, reporte estabilizado. Desça 2000, está liberado das restrições, o reporte estabilizado no ELS X-Ray da pista 10. Autorizado, reporte para ingresso do Bravo Sotão. São 3179, chame Centro Recife, 133.25, alterna 133.95. São 3179. Você escuta 3179. Chame Centro Recife, 133.25, alterna 133.95. Recife 1-3-3-2-5, 3395, muito bom dia, 3179. E é bom voo. Prezado, o Bravo da Tango, alinhar a cabeceira no 7, aporte pronto para decolagem. Mantenha a ponta de espera, eu acho ali uma época. O Bravo Totango, na escuta. Mas modifique a saída, ok, para Conde. Permanece a decolagem 197 com curva à esquerda. Agora no perfil da subida Conde. Papá Romeu, Índio 90 Alfa, visual com pronto. Gente, para ingresso no circuito Chame Torre, 118.95, Papá Romeu, Índio 90 Alfa. O Vitor Bravo passou sua vertical, agora voando o Conde. Estimando aos 1-2-3-1. Patango Vitor Bravo isso, ciente, mantém mais na proa de Conde. Controle Salvador, Papa Tango Lima, Quilo Zulu. Papa Tango Lima, Quilo Zulu.